aqui, ó, Rafa Peck, e você deve bater numa pessoa a 10 centímetros dela. Fala, galera. Beleza, beleza. Aqui é o Lucario XD e nada renasce antes que se acabe. E o sol que desponta tende a não entecer. Fala, galera. Aqui é o Jorge. E não há lugar como Esparta! E aí, galera. Aqui é o Vegan. E nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Mahatma Gandhi. Então, galera, nós vamos falar como... Olha o assunto. Como vamos ressuscitar, né, os nossos personagens favoritos dos cinemas. Bom, é um não papo... Não só do cinema. Não só nos cinemas, dos livros e tal. De todo o universo. De todo o universo das mídias. De onde veio esse assunto? Só pra saber, que eu realmente não sei. Foi da cabeça do Lucario. Ah, então veio depois de um baseado. Não, foi um craque, sério. Você é honesto, foi um craque, não foi baseado, não. Então, curta nosso salto seguro. Não foi baseado, foi criado. Tá, vamos continuar. E agora, começando o nosso primeiro bloco, vamos falar um pouco dos personagens que nós vamos tentar ressuscitar aqui no nosso papo de bar, que até vou deixar o link aqui, mais uma dose. Ei, jabá de graça, hein? E vamos falar um pouco do que ele fazia, do que ele desenvolvia no filme, ou série, ou livro, e assim vai. Vamos começar com você, Jorge. Logo comigo, cara? Você não, você é o host, cara. Começa com você, cara. Você tem que dar o exemplo. É assim não, isso aqui não é bagunça não, vô. Verdade, vai lá. Tá pensando que você é o quê? Bangu? Everything is awesome. Ok, então. Sua música é muito foda, cara. Então, eu escolhi um personagem que, assim, pra muitos é legal, eu conheço, que muita gente que fala sobre ele e tal, eu pesquisei um pouco sobre ele, vi os dois filmes, mas ele só aparece no segundo. É o Pai Mei, né, que, pô, o cara é craque no que ele fazia, realmente. A pedra? Não, olha só, você falou, ele só aparece no segundo, mas tá falando do volume 2, né? Do isso, Kill Bill. Isso. Ah, tá, entendi. Achei que era o segundo filme do Kill Bill. Que o cara é sinistro, o cara fica em pé na espada. Pai Mei é foda, cara. Ele quebra, eu acho que isso ele puxou, ele, alguém fez baseado no Bruce Lee, o negócio de bater a 10 centímetros. Porque isso era do Bruce Lee, então não sabe que os 10 centímetros de distância era do Bruce Lee. Só que ele fazia ela bater numa madeira. E assim, ele tinha um conceito, assim, o caráter dele era muito legal. Porque ele, assim, ele ensinava do jeito que devia ser ensinado. Ele falava assim, não, tá difícil, não, você não vai fazer isso mais, você vai fazer outra coisa. Não, você vai persistir naquela merda, até você conseguir, caramba. Aí o Pai Mei, aí veio o Pai Mei na minha cabeça hoje e eu resolvi falar sobre ele um pouquinho. Porque ele é bastante legal no filme. Então começa o discurso, jovem. Eu falei já sobre ele, pô. Não é? Não, mas como é que você. Já acabou? Como é que você ressuscitaria ele? Não, mas isso aí é depois. É, pô. Hã? Primeiro vocês vão dar. Então, vamos lá, Lucario, você. Vamos seguir a ordem de apresentação. Calma aí, que eu tô... É porque o personagem que eu escolhi, muita gente não conhece. Eu queria um personagem em geral. Não quer fazer primeiro, não, Renan? Então vai ser... Renan, não. Vai você. Eu prefiro por vai último. Vai lá, você. É mais legal. Você vai ressuscitar o T-1000, que eu sei. Tá, pode falar, então. Vai lá. Pode. Por favor. Todo mundo, pelo menos já... Não que tenha visto, mas todo mundo conhece Game of Thrones, certo? Uhum. É, a gente sabe que você é beat de Game of Thrones. Todo mundo sabe. Então. Eu restaria assim. o personagem. Quer muitos. Dizer. Tem dois. Tem muitos, né, cara? O Marty passou o apagado no livro. Pra começar, o Ned, né? Foi o primeiro cara a morrer. Eu gostava bastante do personagem. E o Rob, que é o meu personagem favorito da série. Uhum. Só. Eu ressuscitaria o Vento Cinzento, cara, não o Rob. O Vento Cinzento. Era foda também. O Vento Cinzento. Era muito foda. Vou eu então. É, pela minha frase de abertura já dá pra saber quem eu ressuscitaria, pelo menos o universo, né? Quem eu ressuscitaria seria o Leônidas, né? O Rei Leônidas do universo da HQ 300, que a maioria das pessoas conhece pelo filme, mas saibam, caros mancebos, que o filme é baseado num quadrinho do Frank Miller com o mesmo título. E eu acho que ele merece uma segunda chance, um respawn, o Leônidas. Porque aguardem. Segura a audiência, Rafa Peck. Segura a audiência. Pois já é minha vez? Já. É, né? Então, assim, o personagem que eu não queria que morresse. Não. Na série que eu vejo é Aubrey Martel. É, putz, caraca. Porque... Não só você, cara. Não só você. Eu penso assim, quem não queria que ele não revivesse, saca? Não, não tem. Todo mundo queria que ele vivesse. É. Ele não tem o que chamam de hater. Porque, tipo, cara, ele é sinistro, mano. Não, não... tem um comentário sobre ele. É que ele é bem mais bem desenvolvido na série do que no livro, sabia? Isso é interessante. É, porque a série apresenta muito mais ele. Ela dedica um bom tempo apresentando o personagem. Você vê sobre hábitos, costumes do cara. Tal. É, coisa ele que não é aparece extravagante. No livro, né? Entendeu? Uhum. Sem contar que, pô, ele deixou de buscar um ator latino pra poder interpretar, pra levar em consideração toda aquela parte da ambientação que tem em Westeros ali e tal. É, aquele lance de dialeco, né? É. Ficou maneiro. E ele também queria vingança, mano, só que não deu pra ter essa vingança. É, né? É uma vingança pós-morte. Contra os, né, Lannisters. Parte. É. Então, morreu e matou o Montanha. Então agora a gente... Opa, agora a gente... spoiler. Nossa, agora tem o Rafael pra falar ainda, né? Ele já falou. Já fizemos a pauta. Pronto, acabou o programa. Boa noite, valeu, galera. Here we go. Mentira! E agora a gente vai começar a explicar os porquês? Sim. Quem começa? Como sempre, eu. É, claro, burro. É, a primeira ovelha, aí o primeiro boi matador é você, filho. Sempre. É, eu, começando o segundo aqui, porque eu escolhi o Pai Mei? Como eu quero... Não, calma aí, começando o segundo, isso o quê? Como? O segundo bloco. Ah, bom, porra. Sua mãe te deu estudo, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá com fome, come um biscoito, não palavra. Essa é boa. Eu escolhi o Pai Mei pra ser ressuscitado. Mas como eu faria isso? Ele morreu com envenenado, né? A mulher lá botou um veneno na sopa dele e ele foi envenenado. E o que, que eu faria? Se eu tivesse perto, se tivesse máquinas já naquela época, eu pegava o... qual é o nome daquele? Hemodiálise? Máquina de hemodiálise? Não, aquela máquina de choque. Então, uma observação é que o filme se passa atualmente. Clear. Então, assim... Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Vamos pegar essa situação. O Pai Mei tá morrendo, tal, né? E aí vamos transportar essa situação pro universo Cavaleiros do Zodíaco, correto? Sim. Então, não sei, eu acho que o Renan já reparou aonde isso vai parar, mas vamos lá. Aham. Uhum. O Pai Mei tá lá, morrendo. Tá lá, nas últimas, tal, né? Dando quase o suspiro da morte. Aí, ele é o Yoga, você é o Shun. Você esquenta ele com o teu código ou não esquenta? Não. Não faz. Aí não adianta, aí perde sentido. Tu tem que chegar e fazer a pecinha direito. Tem que chegar e dizer que tu deita em cima dele, esquenta ele com o teu código, pô. Ué. Ó, melhor você tem que entregar a peça direito. Não, mesmo. Não, não. É, pô. Não preciso disso. Eu só vou. Eu dou um antídoto pra ele, pronto, precisa. Acabou. Ah, então tu dá pra ele, né? O antídoto. Esse programa tá muito quinta série, cara. Tá sim. Vai, Lucas. Agora? O tema é como a gente impediria a morte, certo? Não, como ressuscitaria. Então, a minha... Eu não sei se vai durar um minuto. Então... Mas, ô Rafael, peraí. Como ressuscitaria, você daria um antídoto pra ele ressuscitar? Exato. Hoje em dia com a medicina pode. Tá bom. Pera aí, vou pegar uma faca, vou enfiar no meu coração. Aí vamos dar um antídoto anti-metal e eu voltar à vida. Tudo pode. Então, okay. Eu vou... Assim, a minha solução é um pouco simples. A única coisa que eu vou falar, capacete. Se ele tivesse uma bosta de um capacete, ele não teria cabeça esmagada. Ah, teria sim, teria. Que o Montanha ia amassar a cabeça dele com o capacete. O cara tinha 2 metros. Pô. O cara tinha 2 metros de altura, cara. O cara tinha um braço. Ele ia ter mais resistência, ele podia, sei lá, desviar alguma coisa assim. Mas, sério, com capacete ia fazer muito mais efeito. Ele garoteou, cara. Ele pensou que já tinha garoteou. Ganho e tal. Não, foi eu, hein? Deu mole ali, cara. Ali ele deu mole. Se bem que o que acontece com o Montanha é muito pior do que acontece com ele, mas isso aí fica pra outro podcast. É, a gente não quer queimar a pauta dos amiguinhos, né, Renan? É, tá. Mas, ô Lucas, oi. É como a gente ressuscitaria. O capacete não ressuscitaria ele. Então, né? Isso. Que fosse do cara... Ele gritaria dele morrer. Tá, a solução é... Que eu botaria ele num mundo onde só mitos existem. Assim ele iria virar o cavaleiro sem cabeça. Ah, cara, você pode dar um óculos escuro pra ele e um piano e ele vira um cantor, cara. Tipo o Steve Wonder. Ué, cara, mas a cabeça eu acho que foi explodida. Não tem como dar óculos pra ele. A cabeça dele explodiu. Aí ele vira o cavaleiro sem cabeça, isso mesmo? Dá um cavalo pra ele e uma abóbora, pô. Aham. Uhum. E partiu. Partiu vocês estão criancinhos, partiu, isso aí. Né? É, pô. Sou eu ou é você, Renan? É você, Jorge. É, segurou pra mim o bagaço da laranja. Uhum. Então vamos lá. Todo mundo já viu o filme, sabe como é que o Leônidas morre, né? E morre alvejado por flechas do exército persa. Uhum. E assim, como a gente tá na Grécia, eu invocaria no templo dos deuses, ou pediria a um dos deuses pra conseguir a ambrosia. Ou então, eu visitaria o mundo do Percy Jackson, dava uma porrada nele, roubava a néctar dos deuses e dava pro Leônidas pra ele poder ressuscitar. Porque... Grécia de macho é Grécia do 300. Grécia do Percy Jackson é... É Grécia de viadinha. Tá bom? Eu acho que é o modo válido, né? Tô ambientado, tô dentro da Grécia, né? Vocês querem que eu diga mais o quê? Eu já tô dentro do impossível, cara. Pô. Ainda tem gente que dizia que queria viver aquele tempo. Não sabe o que tá falando. O quê? Na Grécia, eu queria viver na Grécia naquele tempo. Ah, cara, eu queria ser um cara de abdômen chapado, correndo pra cima e pra baixo com meus amigos com sunga de couro, cara. Ia ser maneiro. Você ia morrer no dia seguinte, você sabe, né? Você ia morrer no dia seguinte. Não, cara, eu não sou EFALT, não, porra. Eu ia ser um espartano comum, cara. Eu ia conseguir levantar o escudo pra proteger minha cabeça e ia estar na formação em falange pra todo mundo me proteger, cara. Pô, não é assim, não. Se me falar que eu vou levar uma flechada no pé, aí é uma coisa, porque a falange espartana, ela protege pra cima e pra baixo, menos o pé. É. E todo mundo só luta de sandália, né? De sandália Jesus Cristo, né? Uniforme, é. Uniforme de batalha do Espartano. É. Capa, é a capa, escudo, sunga de texugo e sandália Jesus Cristo. Sandália de maconheiro. É verdade. Sério, cara. É o equipamento de guerra perfeito, cara. Aí, essa foi melhor do que a Mario 5, mano. Pô, assim, então. Cara, essa imagem tu vai ter que. Agora já que tu citou, seu trouxa, tu vai ter que colocar isso na postagem. A imagem do Mario 5, que nego não vai saber o que é. Ah, tá. Tá, é minha vez, né? Eu falei do Rob, né? Vamos começar pelo Rob, então. Vamos começar e terminar pelo Rob, falar só dele. Primeiramente, eu desceria com o exército americano lá nas gêmeas, de helicóptero, com 200 unidades de infantaria. Pegaria o corpo do Rob, levaria pra árvore sagrada lá do Ned, faria um pacto com o Boa! E o Rob voltaria e tomaria o sul, cara, porque o Rob é foda, entendeu? Aí eu pegaria essa mesma galera que sobrou, eram 200, agora ficaram 192, que eu perdi com 8 lá na gêmea, mas eu fiz a limpa lá. E voaria lá pra Kingsland, né? Daria tapa na cara do Tyrell, aquela galera filha da puta lá, entendeu? Porque. Melhor, eu mataria o Tywin, porque ele é um filho da puta, entendeu? Aí acabaria com a guerra, entendeu? Porque só tem nego incompetente lá no sul. Cara, eu tenho. Tudo bem, é o teu personagem, no modo de ressuscitar. Mas já que tu já infringiu todas as regras, tu chegou de helicóptero na parada. E tu, pra quem tu vai levar 200 soldados? Leva o Braddock e o Rambo, irmão. Pronto, acabou. Entendeu? Dois exércitos de um homem só, tá feito. Eu desço lá sozinho, eu desço lá sozinho com uma faca na boca e com uma cara na cabeça, que tá de boa. Não, irmão, se tiver um fuzil e uma ponto 50, tu ganha essa guerra, cara. Porra, vagabundo tá usando escudo de latão, parceiro. Porra, pelo amor de Deus, cara. Porra, tu se entrinchera num morro, vagabundo subindo no morro, tu vai tacando tiro de ponto 50 na cabeça dos negros, acabou. Tu ganha a guerra. Maluco caga num buraco na terra, parceiro. Tu chega de ponto 50, tu não vai ganhar essa guerra. Eu acho que o Renan podia chegar, pegar o corpo do Rob tranquilamente e jogar uma bomba de Hiroshima ali. Tu também, hein? Porra, aí, tu é drástico, hein? É, fugiu um pouco da parada. Tu é drástico. Vai, é um rei de merda nenhuma, né? Porque lançou uma bomba nuclear, tornou todo lugar radioativo, né? É um lugar inexplorado. Vai ter lagarto de... É um lugar inexplorado. Vai ter lagarto de duas cabeças andando por ali. É, aí começou a voltar dragão, entendeu? Foi depois da bomba. Okay, agora, né? Já que tu meteu o final da minha ideia, já que tu meteu um helicóptero, entendeu? Porra, pega esse maluco, já atravessa o universo e leva ele lá pra OCP. Porra. Os negros fazer um hobby cop, entendeu? Hobby cop. Sacou? Hobby cop, ia ser foda. Nossa. Não, mas já tem. Ele vai montado no lobo e fala The Winter is coming. Aí tá. Vai chamar live The Winter is coming. Eu botaria um chip vocal pra nessa parte vir a voz do Arnold Schwarzenegger dizendo I'll be back. Na cabeça do Rafa Peck. Na cabeça do Rafa Peck, agora ele tá falando put the cook down now. Sabia. Falou o Schwarzenegger, ele lembra dessa frase, cara. É sempre isso. Como é que é? Puta cook down. Não. Puta Cookdown! É constante, cara. Rafa Peck pensou em Schwarzenegger. Ele lembra disso, cara. Schwarzenegger pra ele é a referência eterna, é isso. Vamos lá, vamos lá. O que? Para de ir. Para de ir, viado. Vamos terminar essa porra lá. Minha... O que vocês têm de igualdade? O que vocês acham que tem de igualdade com seus personagens? Ah, o meu é o físico. Eu com certeza é o físico. Eu acho que todos são amados, por geral, né? Sim. O meu não, cara. Eu não amo o Leônidas, não. Mas o meu físico é igualzinho dele, cara. Porra, muito igual. É tão igual que tá gravando podcast agora, né, cara? Não tá fazendo muito. Porra, não é, cara? Porra. Ele tem. A única diferença é que ele tem um tanquinho. Eu já sou uma máquina de lavar, entendeu? Eu sou mais moderno. É. Tal. É batalha. Ali tu esfrega uma camisa. Aí, ali, o Renan. É. Entendeu? Ali, tu esfrega a tua camisa do colégio e tal, pá, né? Entendeu? Comigo já é diferente e tal. Vai calçadinho, vai a porra toda. É, entendeu? É. Porra, a capacidade, né, irmão? Pô. E você, Rafa Peck, tu pega na espada também, igual o pai meio? Não, mas eu quebro uma madeira a 10 centímetros. Quebra-pau, né? Caraca, como você consegue, Rafael? Eu não consigo pegar tudo, não, mano. É muito grande. Quebra-pau de 10 centímetros. É grosso também. Eu consigo bater numa pessoa a 10 centímetros de mim, pô. Como você consegue quebrar uma coisa tão grossa? Mas isso aí fica pra outro podcast. Né? Isso aí é o podcast. O podcast multicolorido. É. Podcast sabendo mais sobre nós. Com várias surpresas, não é não. Solta esse golem, quem somos, onde vivemos. O que fazemos, o que gostamos, né, Lucas? É. Ou melhor, ou que nós gostamos, ou que não gostamos. Rafa Peck, solta esse golem, Rafa Peck. Eu soltei o meu lá no banheiro. Vou soltar uma frase de efeito aqui, show de bola. Puxa, Cookdown. Eu sabia. Nunca. Aí, sério, já tem uns 10 podcasts, cara. Nunca me surpreendi você com essa frase, cara. Cookdown. Não. É você e a gente sempre espera o Renan vir com alguma coisa de poderoso chefão. Pera aí. Nunca que você me trata com tanto desrespeito. Não, ficou uma merda. Ficou uma merda. Pera aí. Sabe que todo mundo vai pensar que a gente tá gravando esse podcast drogado, né? Fica mais alto. When I thought I was out, you pull me back in. O que você falou? Que merda é essa? Trata bem, né? O Jorge trata bem as pessoas. Então, cara, é só isso, o nosso papo de doido aqui. Que merda é essa? Doido não. É outra palavra com D. Não, é outra palavra com D. Quando a gente começou a. Quando a gente começar a falar sobre essa segunda parte aqui, eu vou botar uma música de reggae. Bob Marley. Smoke weed every day. Eu tô vendo. Eu vi do Andy, né? Eu vi do Andy. Bota um I wanna love you. Então, galera, é só isso. Por hoje é só, galera. Chega aqui não vai sair mais nada que preste. Já não saiu. Alguma coisa. É isso que é pra lá. Aqui, não esqueça de acessar nosso Facebook. Sim. Que é qual, Renan? Oficial. Qual é o nosso Facebook, Renan? Não me pergunta não, cara. Trabalhando e relaxando, galera. Você é seu pai. O nosso Facebook é Solta-se Gole Oficial. Ai, o nosso Twitter, eu acho que o Jorge pode falar o nosso Twitter, que é muito fácil. Eu vou mandar uma mensagem aqui pra vocês. Tá de putaria com a minha cara, né, cara? Eu vou mandar uma mensagem aqui pra vocês. Se vocês não acessarem a nossa conta do Twitter e seguirem a gente, nem curtir nossa página do Facebook, a gente come já. Só isso mesmo. E a mangueira, Lucas? A mangueira é uma loucura, vocês não sabem como lidar com a mangueira. Twitter e... é @soltaessegolem. Isso. Não esqueça também de dar um like nesse podcast, dar aquelas 5 estrelas que ele... aquela, gente, aquela força pra gente. Não merece. Vamos ser humilde, cara. Uma estrela aí já tá batendo palminha aqui, ó. Compartilhe esse áudio, compartilhe esse podcast. Compartilhe pros seus amigos. Redes sociais, todas as redes sociais. Pode ser até no Google Plus, que é aquela merda que nem. E acesse o nosso blog e o nosso site, que em breve estará ativo. Sim, nosso site está ativo. Pode... Ah, bom, porque nosso... não sabia que nosso podcast era passivo. Né? Eu sou. Aqui, ó. Vocês falaram alguma coisa? Não vi nada. Escorregando. Então já é, galera. É isso aí, valeu. E se você ouvir um sonzinho de reggae, não tem problema. É a marihuana. E pra terminar esse podcast, um patrocínio. Puta Coquidão. Não. Não, pelo amor de Deus. É patrocínio do Harvey Cartel, né? Da maconha. Metanfetamina é melhor, papai. Pô. Breaking Bad. Eita, ouvi tiro, hein? Valeu. Falou. Valeu. Tchau. Valeu. Falou.